Graça e paz, irmãos e irmãs. Nós estamos reunidos mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor e hoje vamos nos dedicar ao capítulo 15 de Levítico. Eu irei só até o capítulo 20 de Levítico e depois nós caminharemos para outros livros da Bíblia, fazendo uma interrupção no livro de Levítico, mas ele é muito importante para nós compreendermos acerca da lei cerimonial do povo de Israel, extrair o conteúdo que está presente no livro. E apontando para a vida de Jesus, a obra, a redenção, a salvação das nossas vidas, e evidentemente compreendendo a diferença, de contexto histórico que existe entre os nossos dias e aproximadamente 5.000 anos atrás, quando eu tenho falado de 3.000 anos, se referem a 3.000 anos antes de Jesus. Então, nós temos 2.000 depois da vinda de Jesus e aproximadamente mais 3.000 anos antes de Jesus, totalizando um período de 5.000 anos aproximadamente. Alguns vão colocar um pouco mais, alguns autores e exegetas, outros vão colocar um pouco menos, mas é por volta de 5.000 anos atrás. Hoje nós vamos trabalhar com as impurezas masculinas e femininas, observando como Deus toma cuidado com o povo de Israel, tomou cuidado com o povo de Israel, para que ele, como Deus santo, santo e santo, tivesse no meio do seu povo a mesma santidade. É isso que Deus almeja, que nós sejamos santos, assim como ele é santo. Eu farei para vocês só a leitura da conclusão em três versículos, e depois iremos diretamente para a aplicação. No capítulo 15, no versículo 31, diz assim o Senhor: Advertireis os filhos de Israel a respeito de suas impurezas, para que não morram por causa delas, contaminando a minha habitação, que se encontra no meio deles. Essa é a lei a respeito do homem ficar impuro por causa do corrimento no membro ou a perda de esperma da mulher quando das suas regras menstruais a respeito do homem ou da mulher que tem algum fluxo quanto ao homem que tiver relações sexuais com uma mulher menstruada. Na verdade, então, continuamos dentro do contexto da lei do puro e do impuro e do cuidado do Senhor para que o seu povo mantenha a pureza pessoal, a pureza espiritual, para poder permanecer na sua presença. O capítulo 15 tem uma pequena nota de rodapé na BKJA, e essa nota de rodapé aponta para o seguinte: esse capítulo trata dos seguintes assuntos, para que você fique sabendo e, se interessado, leia o capítulo, leia, para que você conheça a Bíblia como um todo. Impureza masculina provocada por um fluxo, inclusive a diarreia, ou fluxo uretal, indicando vários tipos de infecções que são expulsos do corpo, verso 2 a 15, ou ainda pela própria emissão do sêmen, do verso 16 ao 18, e a impureza feminina que ocorre durante os períodos menstruais, verso 19 a 24, ou mesmo por hemorragias prolongadas, do verso 25 a 30. Na verdade, o que nós estamos chamando de impureza é segundo aquilo que eles compreendiam no contexto histórico em que viviam. Tratando objetivamente o tema para a nossa vida. E também aproveito para deixar, antes de tratar o tema, uma mensagem postada pelo irmão José de Amorim, da Igreja Metodista de Cidade Líder, dizendo: nunca deixe de acreditar em dias melhores, porque milagres acontecem todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Tenho como proposição o ser humano em Cristo Jesus está separado para Deus. Esse capítulo fala sobre o que era considerado a imundície do homem e da mulher. A ideia fundamental é que a impureza humana é incompatível com a santidade de Deus. E aqui você pode substituir essa impureza do que se conhecia sob o aspecto físico e colocar o item do aspecto, sob o aspecto espiritual. Nos casos descritos no capítulo 15, vemos a questão da perda do sangue pela mulher ou do sêmen pelo homem, como algo que era interpretado como o comprometimento da pureza, lembrando a você que o sangue representava a vida, e uma vez que houvesse algum problema nessa natureza com relação ao sangue ou mesmo ao esperma, o sêmen do homem, então, se concebia como perda da pureza, perda da santidade, perda da possibilidade de estar na presença de Deus. Não é difícil com isso aplicar para as nossas vidas, verificando aquilo que nos contamina o coração e que pode, então, que na verdade não pode, na verdade significa a separação da nossa íntima comunhão com Deus, da nossa santificação. Voltando ao texto, sendo Deus vida plena, os israelitas daquele período entendiam que as perdas descritas no capítulo 15 revelam incompatibilidade entre a presença, a plenitude de Deus e a impureza humana. Nesse caso, o mais importante a destacar é que Deus, como disse, é santo, santo, santo, e ao povo do Senhor convém a santidade. Aos santos do Senhor é imperativo viver uma vida de pureza pessoal. Portanto, tanto o homem como a mulher devem abster-se da contaminação com a impureza do pecado. No passado, a atenção estava direcionada a perda de sangue na menstruação, na perda do sêmen masculino em algumas possibilidades que o texto trata, que eram entendidas como perda de um fragmento de vida e contaminação. Hoje, nós temos que aplicar o mesmo princípio de santidade, não o mesmo ritual, não o mesmo cerimonial, mas o mesmo princípio de santidade. Mas dirigir a questão para a perda do caráter de Jesus, que nos leva à impureza espiritual e impossibilita a plena comunhão com o nosso Deus. O pecado, a impureza ética, a degradação moral são responsáveis por uma grande privação da imagem e semelhança do Filho de Deus, Jesus Cristo. Os filhos de Israel deviam se separar das impurezas para que não morressem por causa delas, contaminando o tabernáculo do Senhor. Os discípulos de Jesus, hoje em dia, devem andar em santidade, já que foram separados do reino das trevas para o reino de Deus. A separação das impurezas, portanto, é vital, porque aqueles que permanecem sendo tabernáculo do Senhor, morada do Espírito Santo e lugar da manifestação da glória do Senhor, não podem contaminar as suas vidas. Deus nos separou em Cristo Jesus para ser a morada do Espírito de Yahvé, lugar da manifestação de sua glória, ou seja, nos transformou no tabernáculo. Eu já disse, vou repetir, porque alguém pode não ter ouvido, quando Jesus veio estar conosco há 2000 anos atrás, ele se fez Deus conosco, tabernaculou conosco, fez Desses 33 anos aproximadamente, o lugar da sua habitação, e por isso transformou aquele período num tabernáculo. Depois de 50 dias após a sua morte, o Espírito do Senhor foi enviado, o outro, a terceira pessoa da Trindade, e o Espírito Santo derramado veio para morar em nós, e nós somos agora o tabernáculo do Deus Altíssimo, impossibilitando de modo absoluto a convivência entre a santidade de Deus e a contaminação pelo pecado, seja espiritual, seja de ordem moral, ética, seja físico, seja o que for, nós precisamos manter a pureza pessoal. Essa condição de tabernáculo conduz à rejeição da impureza e do pecado. Como já apontei para vocês, nós não podemos de modo algum, e na verdade, isso é a sequência natural de quem, sobrenatural, de alguém que nasceu de novo. Se alguém nasceu de novo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Porque nós não estamos mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça de Deus, e não podemos de modo algum aceitar o pecado como algo presente, natural em nossas vidas. A ação sobrenatural de Deus nos livrou da lei do pecado e da morte, e gerou em nós o espírito da vida. Aqueles que contaminam o tabernáculo com a imundície, seja de qual natureza for, certamente morrerão espiritualmente. O discipulado ou aprendizado, que é o significado da palavra discipulado, o discipulado, o aprendizado, implica na compreensão de que somos o tabernáculo do Espírito Santo e que nossas vidas devem ser dedicadas à adoração do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Além do que, o pecado gera perda da qualidade de vida cristã e também a perda parcial da comunhão com Deus. E se isso continua, e se isso toma forma e se expande, pode fazer com que alguém se afaste totalmente da presença do Senhor. Nós precisamos manter a comunhão com Deus, a comunhão conosco mesmo, a comunhão com o próximo, como o Senhor Jesus nos ensinou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Voltando então a essa última afirmação, o pecado gera a perda da qualidade de vida e também a perda da comunhão com Deus, consigo e com o próximo, com a natureza que Deus gerou em nós através do novo nascimento e que nos conduz essa nova natureza para a adoração a Deus. Não podemos de modo algum aceitar como algo tranquilo o pecado. Diante do pecado, nós temos que ter a seguinte atitude: primeiro, não pecar. E é possível não pecar em milhares de vezes. Você vê que vai pecar por pensamento, bloqueie e diga em nome de Jesus: eu não vou pensar dessa maneira. Você vai falar, bloqueie e diga: eu não vou cometer o pecado da maledicência. E no agir, você vê que vai praticar algo que é contrário à vontade do Senhor, bloqueie e diga: eu não vou praticar isso porque é contrário à vontade de Deus. Se arrependa daquilo que veio ao seu coração, mude de vida e confesse o seu pecado conhecido, o seu pecado oculto e até o seu pecado involuntário, como nos mostra nos mostram os cinco primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Além do que, o pecado gera perda da qualidade de vida cristã e também a perda da comunhão com Deus, consigo, com o próximo, com a natureza e produz a morte espiritual. Que Deus nos abençoe e que nós mantenhamos uma vida saudável, física e espiritualmente, física na medida do possível, como por exemplo estamos vivendo agora esse horror da pandemia, e espiritualmente em todo o tempo mantendo a comunhão com Deus. Eu quero deixar com vocês para encerrar uma palavra que diz: porque nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Só que a graça não significa flexibilização para com o pecado, de modo algum. Pela graça fomos justificados, pela graça fomos salvos, pela graça somos santificados e pela graça um dia seremos totalmente glorificados. Em nome do Senhor Jesus e no poder do Senhor Jesus, nós podemos então viver uma nova vida. Porque nós estamos debaixo da graça e não debaixo da lei. Que lei é essa? A lei do pecado e da morte. Uma lei que nos obrigava praticamente nos impulsionava em todo o tempo para o pecado e para o distanciamento da presença do Senhor. Nós fomos livres disso. Quem aceitou Jesus e foi batizado está livre disso, dessa lei que te obrigava a pecar. Então, porque estais debaixo da graça e não debaixo da lei do pecado e da morte, o pecado não terá domínio sobre nós. Considerai-vos mortos ao pecado e livres e vivos para Deus. Eu vou repetir, porque estáis debaixo da graça e não debaixo da lei do pecado e da morte. Considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te conceda uma vida de íntima comunhão com o Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação do Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça, juntamente com todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.